Senhor um cântico novo. Bendizei o seu nome, ó moradores da terra. Anunciai a sua salvação, dia após dia entre as nações. Sua glória vamos proclamar. Grande é o Senhor, digno de louvor. Tremendo é nosso Deus, só Ele é Senhor. Glória e majestade em seu santuário. Adoramos com alegria em seu altar, ó Senhor. Dai ao Senhor a glória que é devida ao seu nome. Tremam as nações diante de sua face. O mundo se firmará. Ele é nosso juiz. Regozijem-se os céus e a terra em paz. Adoramos com alegria em seu altar, ó Senhor. Alegre-se o campo e as árvores do bosque, brame o mar e sua plenitude em adoração. O Senhor vem julgar a terra com justiça. Na verdade encontramos a salvação. Grande é o Senhor, digno de louvor. Tremendo é nosso Deus, só Ele é Senhor. Glória e majestade em seu santuário. Adoramos com alegria em seu altar, ó Senhor. Português e worship, ecoa-se guitarra, piano, 70 tons BPM.